viver não enlouqueça. Povo que não quer perder, desapareça. Não deixa a tristeza ferver, desapareça. Não pensa, viver nisso aqui não enlouqueça. Povo que sabe viver não enlouqueça. Povo que não quer perder, desapareça. Não deixa a tristeza ferver, desapareça. Nem pensa, viver nisso aqui não enlouqueça. As mexas de revolta, seu olho de volta. Se antes na escota, te capota, toma cota. Mas vê se não provoca, não importa e rola nota. Não invoca, quando capanga, panga na bota. Não é de posse, cobiça, moia e deixa bosta. Não pesa a mim, nem pesa mais, minha senhora é nossa. Segredo é que dedo cospe, pra Loki que pague e cospe. Vai até o fim da prova, escorrega cheiro de bosta. Destroça, arruma raça, buscando a semeiota. Já tiraram uma cota, com barca, moto e shot. Bolso lota, tá na balança torta. Enrola os quilos, uma rota peita do marmota. Marmota sai grande, pedaço de coisa morta. Mexe as que corta, deixa tudo escorre e sobe. Obra, Jesus disse, não mata, não rouba. Nem droga, hoje noite criança cabulosa. Medo do tempo, muitos na Uni estão morrendo por tempo. As esperanças são jogadas ao vento. Medo do tempo, muitos na Uni estão morrendo com o tempo. Ei, esperança, jogando a sofrer. A noite tranquila e calma, e eu não imaginava que a 380 na minha frente então cantava. Vizinha assustada, ligou pra minha casa. Arruma o caixão e vela que de hoje não passa. O medo do tempo vou desenvolvendo. Vi que na Uni vários manos tão morrendo. A noite na quebrada, escuto as rajadas. Os bota na minha casa, não acharam nada. Os olhos canara, já passou do tempo de experimentar, mano louco arrebenta. Ei, proceder firme, meu queixo e cor. Povo, não enlouqueça. Povo que não sabe perder, desaparece. Não deixa tristeza perder, desaparece. Não pense, viver nisso aqui não enlouqueça. Povo que quer viver, não enlouqueça. Povo que não quer perder, desaparece. Não deixa tristeza perder, desaparece. Não pense, viver nisso aqui não enlouqueça. Medo do tempo, muitos na Uni estão morrendo. As esperanças são jogadas ao vento. Medo do tempo, muitos na Uni estão morrendo com o tempo. Ei, esperança, jogadas ao vento. Aê, um salve para os guerreiros. Salve, mano Zezinho, mano Peladinho, mano Jefinho, mano Carlinho, Dudu e Voluminho, mano Thiago, mano Ronaldo, mano Zezinho, mano Vitinho. Não pode me esquecer do Ricardinho, mano Macumba, mano Cocão. Também fechando na conexão, mano Dungão. É isso mesmo, favela da Uni, moleque. Mano Chucky, Hilo Boy, isso mesmo.